Graça e paz, Santo Povo de Deus. Amém? Que alegria estarmos reunidos aqui para exaltarmos o Deus Todo-Poderoso. Exaltarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que bom ver você aqui nesta manhã. Nesse fim de semana de feriado, eu louvo a Deus porque você aqui está. Conversava ontem com minha esposa, eu falei, imagina que a igreja nesse fim de semana não estará tão cheia assim. Mas que bom que você ficou para louvar e adorar a Deus. E que bom que os que foram puderam ir também. Louvado seja Deus. Abra comigo sua Bíblia lá em João capítulo 1. Nós estamos na exposição dos encontros com Cristo. E semana passada nós paramos no versículo de número 42. Versículo de número 42. Estamos seguindo o livro do pastor presbiteriano Simon Kistemaker, que foi professor de Novo Testamento no Seminário Teológico Reformado lá no Mississippi. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, então, João capítulo 1, se colocar de pé. João capítulo 1, se colocar de pé. Nós vamos ler a partir do versículo de número 43. João capítulo 1, versículo de número 43. Assim diz a palavra de Deus. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche seus olhos, nós vamos nos humilhar diante do Senhor uma vez mais. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Senhor, nós não somos nada diante de ti. Nós não temos justiça própria alguma. Pai, obrigado porque diante de ti tudo se desnuda. Nada fica escondido aos olhos que tudo vê, Senhor. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não nos aceita com base em mérito nosso, mas com base na justiça de Cristo. E é com base na justiça de Cristo também que nós derramamos todas as nossas dores e angústias diante do Senhor. Na certeza, Deus, ó Pai, de que o Senhor é quem nos resgata, quem nos salva, quem nos purifica, quem nos livra dos ataques do maligno. Nós te agradecemos, Deus, perdoa-nos. Nós queremos confessar aqui nessa manhã, Deus, que não é porque estamos na igreja que nós somos melhores do que qualquer pessoa. Não é, Deus, ó Pai, porque temos tentado obedecer teu evangelho e sermos coerentes com aquilo que pregamos, que somos que melhor do que qualquer um. Porque numa pequena oportunidade, Deus, nós podemos tropeçar, podemos ter um acesso de ira, podemos, Deus, ó Pai, ofender a tua santidade. Então, Senhor, nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos no Senhor. E confiando no Senhor, então, nós te pedimos que nos enchas do Espírito Santo, nos laves de nossos pecados. E que a tua palavra, Pai, seja pregada com fluidez esta manhã. Que ela jorre como fonte de água viva, saída do trono para os nossos corações. Que teu povo seja desafiado a caminhar contigo, todo o coração, com todo o seu ser, vivendo única e exclusivamente para a glória do Senhor. Ah, Deus, abre os céus e desce, exalta Cristo e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar com Jesus. Semana passada, amados irmãos, eu comecei o sermão dizendo a vocês que neste capítulo Jesus chama 5 dos seus apóstolos para serem discípulos. E no sermão da semana passada nós vimos o Senhor chamando André, João e quem mais? Vamos ouvir. André, João e? Simão, Pedro, a mesma pessoa. Na continuidade do texto, então, nós vemos agora o Senhor chamar Filipe e Natanael. E se você é dos grupos familiares, está seguindo o livro lá do pastor Kistemaker, então você vai olhar lá no livro, certo? O capítulo que fala sobre Natanael e o capítulo que fala sobre Filipe, porque nós vamos estudar os dois em um só. E ao olhar para o texto, então, nessa manhã, ao ver o Senhor Jesus chamando Filipe e chamando Natanael, Deus nos apresenta aqui o chamado do Salvador. O chamado do Salvador. O Salvador tem um chamado inequívoco para a sua vida. O Salvador tem um chamado especial para o seu coração. O Salvador tem um chamado único para você. Então que nessa manhã você esteja aberto ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Porque o Senhor te apresenta aqui o chamado do Salvador. E ao olhar para o texto, a palavra nos revela, queridos irmãos e irmãs, que o chamado do Salvador é um chamado exigente. O chamado do Salvador é um chamado exigente. Olha para a sua Bíblia. Versículo de número 43 e 44. Eu lerei o 43, vocês o 44. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me, vocês o 44. Ora, Filipe, é cidade. Vocês se lembram, irmãos, comigo, que aqueles homens pescadores lá daquela região de Cafarnaum, especificamente Pedro, André e Filipe, nasceram em Betsaida, cujo nome significa casa da pesca ou casa de pescadores. Eles foram numa peregrinação espiritual, numa viagem, ouviram o pregador que está sendo usado por Deus num avivamento que é João Batista. E eles ouvem João Batista pregar, e naqueles dias João Batista batiza Jesus, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia Jesus passa, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, e André e João o deixam, depois Filipe crê, e agora Jesus está voltando para a Galiléia, para a região deles. E Jesus encontra Filipe, cujo nome é grego, porque nasceu numa região influenciada pelos gregos, e aí então ele diz, segue-me, e Jesus conta, e Filipe era de Betsaida, e Filipe seguiu o Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto da palavra, nós aprendemos que o chamado Salvador para nós é um chamado exigente. É um chamado que exige tudo na nossa vida. Exige que nós renunciemos os nossos projetos pessoais. Exige que nós renunciemos o nosso plano de vida. Exige que nós renunciemos à realização em coisas desta vida, para que sigamos a Jesus com todo o nosso coração durante todos os dias da nossa existência. O chamado do Salvador exige tudo de nós. Exige de nós entrega total. Exige de nós a doação integral da nossa vida. Ah, irmãos, é sempre assim. Eu não sei se vocês se lembram, no dia em que Mateus estava ali, naquela manhã, sentado na coletoria, recolhendo seu dinheiro, feliz porque vinha enriquecendo cada vez mais. Jesus passou e viu Mateus naquela mesa e disse, segue-me! E ele deixou tudo na mesa e seguiu o Senhor Jesus. É assim. Quando o Senhor Jesus nos chama para Ele, não existe amor maior em nosso coração. Não existe nada nem ninguém que possa ocupar o lugar do Salvador na nossa vida. O chamado do Salvador é um chamado exigente. Sempre foi assim. Esses dias eu voltei a ler, irmão, sobre a vida de Eliseu. E eu não sei se você lembra, Elias é um profeta tremendamente usado por Deus. E Eliseu é um moço crente que é boiadeiro, dono de lavoura. E de repente então, um dia ele estava ali arando um campo para plantar, com 12 juntas de bois, 24 bois. Então passou a primeira junta, passou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a décima primeira. Quando estava passando a tua décima, ele ia arar com a tua décima, Elias passou e fez assim, ó, jogou a capa em cima dele. E ele largou tudo e falou assim: deixa eu agora despedir do meu pai e da minha mãe e eu te seguirei. Aliás, vai, porque você já sabe que eu fiz contigo. É um chamado que exige renúncia total. E a Bíblia nos conta que Eliseu pegou aquele arado, armou uma churrasqueira, pegou os dois bois que tinham ali, reuniu a população do vilarejo onde ele morava, fez uma churrascada com todo o chamado de Deus, abriu mão de tudo e dedicou a sua vida integralmente ao chamado do Senhor. O chamado de Deus para a sua vida é um chamado exigente, irmão. Ah, irmão, não deve haver em nós limites, não deve haver em nós fronteiras, não deve haver em nós barreiras que nos impeçam, amados irmãos, de doar toda a nossa vida por causa do Salvador. Jesus, amados irmãos, não teve desculpa alguma. Ele desceu da glória e se fez homem e deu a vida na cruz por você. E deu a vida na cruz por você. E deu a vida na cruz por você. Até onde você está disposto a ir por causa do nome do seu Salvador? Irmãos, quem serve a Jesus não tem mais direitos a defender. Sabe por quê? Porque você agora se tornou escravo do Senhor. Você não é mais dono da sua própria vida. Você não pode fazer mais o que se lhe apraz. Você agora vive para agradar a Deus. O chamado do Salvador é um chamado exigente. Para onde você está disposto a ir por causa do Salvador? Está disposto a separar mais tempo da sua vida para estar com Ele? Está disposto a levantar de manhã antes de tudo e dizer: eu quero o Senhor, eu quero o Salvador, estudar a sua Bíblia, orar ao Senhor, se encher do Espírito Santo e se tornar amigo dEle? Está disposto a vir aos cultos e ouvir pregação da palavra o máximo que puder para que você seja moldado à imagem de Cristo Jesus? Está disposto a abrir mão de um dia de folga para ajudar o necessitado, para pregar o evangelho para quem está caído? Está disposto, querido amigo e irmão, a usar talvez mais uma hora da sua noite para discipular alguém? Está disposto, se necessário for, a abandonar todo o seu projeto de tranquilidade nesse mundo e dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade para mim? E se Deus te chamar para mudar de cidade, mudar de país, mudar de continente, você está disposto a dar a sua vida por amor daquele que deu a vida na cruz por você? O chamado de Jesus não é um chamado para que eu administre. É um chamado que exige de mim renúncia e entrega total. O Senhor está te chamando para quê? Não invente desculpas, irmão. Jesus te comprou com o sangue dele na cruz. E você se doe integralmente ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. Mas o chamado de Deus, o chamado do Salvador, além de ser um chamado exigente, o chamado do Salvador é um chamado frutífero. O chamado do Salvador é um chamado frutífero. O chamado do Salvador é exigente, mas o chamado do Salvador é um chamado frutífero. Lemos a palavra de Deus. Versículo de número 45, 46 e 40. Não, só 45 e 46. Eu lerei 45, a igreja 46. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Vocês, 46. Irmãos, quem está com o coração cheio de Jesus não pode deixar de falar de Jesus. Semana passada eu fiz um desafio a vocês no sermão de manhã, que nessa semana nós pregássemos o evangelho para pelo menos uma pessoa. E se não fosse para uma pessoa nova a cada dia. Eu quero saber, você cumpriu o desafio? Graças a Deus, hein, Jéssica? Bênção maravilhosa. Também tive a alegria de fazer e cumprir o desafio dessa semana, para a glória e honra do nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Quem está cheio de Jesus não pode deixar de falar daquilo que tem visto e ouvido. Filipe foi chamado, achou o Salvador. Ele sabe, irmãos, que Natanael é um judeu puro sangue. O nome dele é Natanael. Sabe o que significa Natanael? Presente de Deus. O pai daquele menino, quando a mãe engravidou e o menino nasceu, tinha uma grande expectativa. Juntou o nome Natan, que significa presente, e El, que é o nome de Deus, Natanael, e botou o nome do menino de presente de Deus. E ele é filho de Toneu, certo? Por isso que o outro nome que ele recebe é Bartolomeu, que é filho de Toneu. É um menino criado nas Escrituras, é um menino que espera o Messias. E Filipe então sabe tocar o coração dele. Achamos o Messias que Moisés pregou na lei. Filipe usa a Escritura e os profetas também falaram dele. E ele é Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele corre anunciar o Salvador. Ele não guarda a salvação somente para ele. Ele não vira um 007 do céu. Ele se torna um pregador do Evangelho logo após a sua conversão. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, os pecadores vão resistir. E é natural que Natanael, revestido de religiosidade, hoje à noite eu vou pregar sobre o apóstolo Paulo batendo nos religiosos. Nós já batemos no mundo, já batemos no moralismo, hoje vai ser na religiosidade. Mas o negócio é o seguinte, um religioso também tem seus artifícios, e ele olha para o nosso amigo Filipe, eu não sei se ele usava óculos, estou brincando, claro que não, né? Mas ele olha por cima do olho assim, o quê? De Nazaré? Está brincando com a minha cara? Daquela vila pobre, pauperna, miserável, sem cultura nenhuma, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe, irmão, não entra na via de argumentação para provar que é mais intelectual do que ele. Filipe é muito inteligente, fala assim, vem ver. Filipe sabe que judeu é curioso. Judeu gosta de saber da novidade, do milagre que está acontecendo. E aí Filipe não entra numa vez de argumentação, porque Nazaré, não sei o que e tal, não fica batendo no banco, fala assim, vem. E outras palavras, Filipe diz, experimenta. E ele foi, irmãos. Ele foi. E nós vimos depois o que acontece lá na frente. Vou segurar aqui, porque eu já estou com vontade de pregar o texto todo. Mas, irmãos queridos, o texto nos mostra que o chamado Salvador, o chamado frutífero, da mesma maneira André, lembra que André semana passada foi com João, passou uma tarde com Jesus, comunhão íntima, saiu dali, achou Pedrão, falou assim, achamos o Messias, bora lá para ver, Pedro foi, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, muda a identidade do rapaz. Amado irmão, quem achou Jesus, quem foi chamado por Jesus, não vive mais para si mesmo, mas tem o privilégio de anunciar a grande salvação que é em Cristo Jesus. Ah, irmãos, é assim também com o nosso querido herói na fé, o apóstolo Paulo. Eu não sei se você lembra, ele saiu para Damasco com o coração cheio de ódio, sal de Tarso. E ele vai respirando ameaças e morte. Ele quer matar cristãos, ele quer lançá-los na cadeia. De repente brilha uma luz mais forte do que o sol e sua força. Então Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Ele, o que eu farei, Senhor? Entra na cidade, vou te dizer o que fazer. E ele fica ali alguns dias cego, orando. O Senhor manda Ananias orar por ele. Ananias impõe as mãos, cai as escamas dos olhos. O Senhor mostra para ele que ele tem que levar o nome do Senhor perante gentios e reis e o povo de Israel. E ele vai sofrer pelo nome do Senhor. Ah, irmãos, ele é batizado. E a Bíblia diz que logo em seguida, ele se levantou e foi para a sinagoga e pregava Jesus. Com base nas Escrituras do Antigo Testamento. E os judeus falavam, mas não é esse homem que vem prender os da seita do Galileu aqui? E ele, irmãos, com grande poder, convencia os judeus, dizendo que Jesus é o Cristo. Irmão, o mesmo evangelho que Paulo tem, o mesmo evangelho que você tem. Por que você, meu irmão, não fala de Jesus? Por que você não anuncia o Cristo? E quando você anunciar o Cristo, se alguém bater boca com você, sabe o que você pode fazer? Chama essa pessoa e fala para ela, vem ver. E vem ver. E aí você traz ela para vir ver. E quando ela vem ver, ela vê a adoração do povo de Deus e o Espírito Santo enchendo a vida do povo de Deus e o povo de Deus adorando o Espírito em verdade. Amados irmãos, não há espetáculo no mundo que se compare à beleza do povo de Deus em comunhão com o Senhor. E essa pessoa vem ver com o coração resistente, mas ela chega aqui, o pregador abre a palavra e o Espírito Santo toma de assalto aquele coração e ela então conhece o Salvador. Oh, meu querido amigo e irmão, você tem que anunciar o evangelho no particular. E quando as pessoas resistirem, diga para elas: vem ver, vem ver, vem experimentar o que Deus tem feito na nossa vida. Amados amigos e irmãos, o chamado do Senhor Jesus é para que nós demos fruto. Eu quero lhe perguntar: você tem dado fruto, meu irmão? Você tem anunciado a Cristo consistentemente? Ah, irmão, Deus já te deu a bênção de ver alguém vindo a Cristo Jesus por meio do seu testemunho, da sua pregação, da sua vida. Irmãos, não tem bênção mais maravilhosa do que esta, para a glória e honra do Senhor. Essa semana nós tivemos a alegria de ver uma bênção vindo a Cristo. Tinha uma outra irmã da igreja comigo no gabinete. Ela chorava, chorava, chorava, e eu quase dando no bailão. Pulando e dobrando. Deus é maravilhoso, Deus é bendito. Fale de Jesus, anuncie o evangelho. Os pecadores só virão a Deus por meio da pregação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Que você deixe de ser egocêntrico em nome de Jesus, deixe de olhar só para o seu umbigo, que você seja mais misericordioso. Entenda que não tem justiça própria alguma, porque se você fosse ser tratado com a indiferença com que você trata as pessoas, você não teria ouvido o evangelho, não estaria aqui em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós frutifiquemos em nome de Jesus. Eu vou te dar mais uma chance essa semana. Você tem mais uma semana. Se você não cumprir o desafio, fale de Jesus para alguém. Daqui 2 semanas, eu vou perguntar se você falou. Amém? Amém. Que Deus faça de nós um povo frutífero em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que chamado maravilhoso. É o chamado do Salvador. O chamado do Salvador é um chamado exigente. É um chamado frutífero. Mas é um chamado surpreendente. O chamado do Salvador é um chamado exigente. É um chamado frutífero. Mas é um chamado surpreendente. Nós não vamos ler o texto todo, a gente já leu. Natanael vai. Quando Natanael está vindo lá longe para o Filipe, Jesus está reunido com os discípulos e olha para ele e fala assim: do Agabi está vindo ali, ele estava vindo desse jeito, né? Desse jeitinho aqui. Aí ele fala assim: eis aí o verdadeiro israelita, em quem não há dó. Natanael fala de lá: de onde você me conhece? Mas se fosse lá em Minas, ia falar: ué, senhor, nunca te vi mais gordo? De onde você me conhece? E Jesus vira e fala para ele assim: antes de que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Irmãos, aqui há algumas interpretações para isso. Há um texto do Antigo Testamento que fala da prosperidade do judeu, seria quando ele tivesse no seu campo a sua videira, a sua oliveira, e ele habitasse em paz debaixo da sua figueira. Stemacher usa esse argumento para dizer que Filipe estava, Natanael estava num momento de paz. Mas, irmãos, Natanael não estava na cidade dele. Ele não estava debaixo da figueira dele. Eu acredito que a figueira também era um lugar onde os judeus oravam. Era uma árvore esplendorosa, grande, e eles paravam embaixo para estar em comunhão com o Senhor. Provavelmente, Natanael estava orando. E não havia ninguém vendo, amados irmãos, o que acontecia. Então, só Natanael com o Senhor, e talvez, eu não sei o que Natanael falava, mas talvez Natanael externava ali a sua alma. Talvez Natanael estava pedindo para Deus naquele dia, eu não sei, a gente pode imaginar, mas não pode dizer se é ou não é. Falando: Deus, eu preciso da tua intervenção na minha vida. Eu preciso que o Senhor se mostre a mim. Eu preciso da tua graça no meu coração. E Deus ouviu coisas só de Deus e de Natanael naquele dia. E aí Jesus vira para ele: eu te vi, não tinha ninguém no campo, só ele e a figueira. E Jesus diz: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Irmãos amados, quando Natanael ouve isso de maneira surpreendente, ele diz: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Quando Jesus revela a sua onisciência, que ele é Deus, e ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo que acontece com você, meu irmão, ele sabe da sua luta, ele sabe da sua dor, ele sabe das suas orações, ele sabe dos ataques de Satanás contra a nossa vida, ele sabe de tudo, ele é Deus. Quando ele dá o brilho do resplendor de sua glória, Natanael perplexo diz: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus, surpreso, diz: porque eu te disse isso, você acreditou? Maiores coisas do que estas virás. E ele viu, irmão, Jesus ressuscitando mortos. Ele viu, irmão, Jesus abrindo os olhos de cegos, Jesus abrindo os ouvidos dos surdos, Jesus fazendo paralíticos andar. Jesus prometeu a vida de Natanael. A partir dali foi uma vida surpreendente. Não foi uma vida de marasmo, não foi uma vida típica, não foi uma vida fria, não foi uma vida de mormidão, não foi uma vida de apatia, mas foi uma vida da intervenção sobrenatural de Deus na sua vida a cada instante. Louvado seja o Senhor. Natanael viu coisas maiores. E Jesus lembrou-se do texto da escada de Jacó, que Natanael conhecia muito bem. Quando Jacó briga com seu irmão e vai para a terra de Arã, ele deita, irmãos, lá em Betel, e tem um sonho de noite, e vê uma escada que ligava do céu à terra, onde anjos subiam e desciam por ela. E Jesus fala para ele: você verá o céu aberto e anjos subindo e descendo sobre aquela escada. E a escada que leva do céu à terra é Jesus, amados irmãos. A maior perplexidade e surpresa foi encontrar a salvação de Deus em um homem que dá sua vida na cruz por amor de nós. Irmão, quem vive com Jesus vive uma vida surpreendente. Quem vive com Jesus vive uma vida de expectativa. Quem vive com Jesus, amado irmão, vive uma vida em que muitas vezes parece que nós perdemos o ar, mas nós vemos o Senhor atuar de maneira maravilhosa, milagrosa, sobrenatural. A cada instante o inimigo vem e bate na gente, e a gente fica: meu Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? E Jesus se levanta glorioso e manda Satanás fora, dizer, sai gemendo. Amados irmãos, para a glória e honra do nome de Jesus, viver com Cristo Jesus é viver uma vida surpreendente a cada dia. Viver com Cristo Jesus, irmão, é viver uma vida de perplexidade. Você recebe uma notícia ruim, terrível, parece que o mundo acabou. E aí você fala: meu Deus, e agora? Daqui a pouco é só para você ver que Jesus tem poder sobre o vento e sobre o mar. É só para você ver que se você não for para a tempestade, você não vai conhecer o Senhor como deve conhecer. Mas é lá no meio da tempestade, quando você diz tudo acabou, que ele se levanta e diz: mar, acalma-te. Vento, shhh, e ele acalma o mar, e a tempestade para. E você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É com Jesus que as coisas acontecem assim, irmãos. Irmãos, eu me lembro daquele texto do cego de Jericó agora. Eu amo aquele texto. Eu preguei nele desde a época do seminário. Lá está Jesus indo para Jerusalém, passa em Jericó, Bartimeu está sentado ali, e ele ouve o marchado de uma multidão. O que está acontecendo aqui? Está passando Jesus o Nazareno, o povo diz. E ele fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo diz: cala a boca, cego, você acha que ele vai te escutar? E ele não está nem para a multidão, ele grita mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então ouve o grito, uma, duas, três, fala: parou, manda trazer o ceguinho aqui. E quando traz o ceguinho, ele fala: o que você quer, meu jovem? Ele fala: Senhor, eu um dia vi, agora eu não enxergo mais. Ele já reconheceu Jesus é o Salvador, já falou publicamente. Ele fala: eu quero voltar a enxergar de novo. E Jesus fala para ele: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver. E aí Jesus foi caminhando, e a multidão dizia: glória a Deus! Judeus reformados também dando glória a Deus: aleluia! Eu imagino esse Deus já gritando: a vida shalom, amém. A vida shalom, amém. A festa acontecendo em Israel, porque Jesus nos surpreende. Irmão, que o Senhor te surpreenda nessa manhã, em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui com o coração desolado. Talvez você entrou aqui com a alma ferida. Talvez você entrou aqui precisando de cura. Que o bálsamo da graça de Deus seja posto sobre o seu coração, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo enche a tua vida. Que a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O Senhor não perdeu o leme da nau. O Senhor está conduzindo o barco. Ainda que haja tempestade, você ficará perplexo. Ninguém é tão poderoso como o seu Senhor. Mantenha-se fiel. Siga firme no caminho. Porque o chamado de Jesus é um chamado surpreendente. O chamado do Salvador, como vimos, é um chamado exigente. O chamado do Salvador É um chamado frutífero, um chamado salvador, é um chamado surpreendente. Hoje o Senhor está aqui, dizendo para você, sai. Ele exige de você a renúncia desse coração duro. Ele exige de você a renúncia dessa vida prostituída, a renúncia dessa vida proscrita, dessa vida sem alegria, dessa vida nublada. O Senhor quer você totalmente para Ele. Até quando você vai continuar resistindo? Hoje o Senhor está dizendo, segue-me. Eu quero que você frutifique. Eu quero te levar a viver coisas que você jamais imaginaria. Eu quero te surpreender. Hoje o Senhor está aqui dizendo, segue-me. Qual vai ser a sua resposta? Que eu e você sejamos como Felipe, como Natanael, como todos os discípulos, que nós digamos, eis-nos aqui, Senhor, nós queremos ir atrás de Ti. Hoje o Senhor está dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual será a sua resposta? Que você diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero Te seguir todos os dias da minha vida. Que Deus faça de nós verdadeiros discípulos do Salvador durante todos os dias da nossa existência. Vamos orar nesta manhã. Fecha os seus olhos.